de Narciso. O reflexo que a sociedade precisa. Com Nuno Pires, Rafael Videira, Carlos Geria e Marco Paulette. É a tua cena. It's your thing, cá estamos nós. E o Marco está a pedir som. E nós som, vamos. Dá-me baixo. tens que dar aquelas indicações cima, baixo, como aos gajos do som. Dá mais guitarra, faz favor. Será que o IEFP tem formação técnico de som na sinalização? Sim. É o gajo com os cones. Mais guitarra. Mete um bocadinho mais para baixo. A bateria mais para baixo. Mais para baixo, faz favor. Dá-me mais tarola. Isso. Tudo isto pode ser reproduzido com gestos. Com gestos, lá está. E toda a gente sabe, por exemplo, que existe uma linguagem gestual para a língua portuguesa, assim como também para os técnicos de som. Sim, abrimos também mais uma emissão, e porque os nossos ouvintes já estavam habituados, sem Rafael Videira, mais uma vez, o homem decidiu ir passar um fim de semana romântico a Paris, uma cidade do qual eu não guardo grandes memórias. Com um homem. A não ser aquela grande memória que me vai marcar para todo sempre, em no que raio. Estive num bar de transexuais. Qual é o mal? Não é pelos transexuais, não é? Não quero ouvir isso. É pelo bar. Foi mais pela experiência em si e pelo espaço em si, digamos assim. Pronto. Eu, por acaso, já fui feliz em Paris. Ah. Eu não gosto da cidade, pá. Não gosto daquilo. Lá está. Vamos só ouvir. O Diogo Batáguas vem até Coimbra. E ele vem nos visitar ao Espelho Narciso, pelo menos tudo aponta que sim. E vamos ajudá-lo a promover o evento que irá acontecer no Conservatório de Música no dia 19, mas ninguém melhor do que ele para nos dizer isso. Batáguas, o que é que vens mesmo fazer? Diz lá. Stand-up comedy. Diogo Batáguas traz o seu espetáculo Quero Lá Saber, a Coimbra. Dia 19 de Abril, no Conservatório de Música. Uma noite de stand-up onde não há limites, não há tabus, não há constrangimentos. E também não há dinheiro para contratar alguém para gravar este spot. Exato, a voz que ouvem é a do próprio Diogo Batáguas a promover o Diogo Batáguas. Porque o stand-up não dá assim tanta guita. Mas vá, dia 19, no Conservatório de Música, Quero Lá Saber, Diogo Batáguas, que sou eu, ao vivo, bilhetes à venda. É quinta-feira. Sim, com o apoio, Hulk. Fui eu que fiz este spot, portanto podem agradecer. Por acaso a voz é fácil. Queria trazer aquela onda de disco porno. Mas tinhas de dizer no fim, e me pedisse um aplauso para Diogo Batáguas. Exatamente. Aquela voz muito mais. Não, e se fosse assim, metia música clássica e fazia aquela voz de Antena 2. Sim. E agora acabamos de ver o primeiro andamento para Bach. Mas a Antena 2 já não está assim tão. Já não. Opa, vocês não nunca. Há um programa, eu adoro a Antena 2. Eu adoro um programa da Antena 2. Agora passam mais música, já não falam tanto. É mais... O que também não é mau todo. Mas acho que nunca falaram tanto. Pois, nunca falaram. Mas vocês nunca foram... Agora tem programas de jazz. E tem jazz agora? E tem um programa que eu gosto muito, que é Ronda da Noite. Ronda da Noite? Ah, fala-se de livros, de música. Isso passa, originalmente não sei, passa em reposição às 4 da manhã. Às 4 da manhã. Mas originalmente passa, não sei, deve ser às 10 da noite. Nunca foram no carro sozinhos e acidentalmente tropeçam na lei. Deixa estar. E vão ali tipo 5 ou 10 km. Isto até é porreiro, pá. Isso até não é mau. Isto nem é mau, pá. Mas agora estou a ficar triste. Vamos dar para a Mega um bocadinho. Agora vou... Não, para a Mega não faço, não. Ou é isso, ou às vezes tipo aqueles gajos da Igreja Universal que eu apanho também. Onde é que tu apanhas isso? Apanhas isso, senhor. A Antena 1 tem, mas cena é... Mundial, ou que, né? A Antena 1 tem a missa normal. Não. Para os católicos, apostólicos romanos. Não, isso é a Renascença. Não, mas a Antena 1 também tem. Também há missa? Sim, ao domingo de manhã, às 8 da manhã. Eu sei. Acho que o Geria é grupo disso. Exatamente. Eu sei que eles têm realmente. Têm assim um espaço à noite, às 9h45. Também tem, 15 minutitos. Sim. Mas isso acho que até é quarta-feira. Eles têm um dia específico para. Olha, à quarta-feira não sei, mas hoje, segunda-feira, temos que ouvir o que é que se andou a passar na semana que Rafa apareceu e desapareceu. Foi na Páscoa? Foi na Páscoa. É chamado pisca. Vamos ficar pisca. Então com uma lembrança do que se passou no episódio anterior. Aí está. Tem que dar. Aí está. A semana passada, no Espelho de Narciso. Acredito que algumas mulheres ficam assim mais escorregadias lá na igreja, olhar para a imagem de Jesus. Pronto, olha. Não, todos. Tens razão, até porque imagina, do outro lado as santas também não são assim nada de especial. As santas não, as anjinhas, claro. As anjinhas? Sim. Nossa Senhora, tem uma carinha bonita. Jesus Cristo está ali todo descascadão, todo saradão, só com uma farpazinha atrapalha o... Imagina que o gajo tinha ido para a cruz sem a... Sem esse farrapito à frente e tinha o pitorrito. Será que o pessoal dava beijitos no pitorrito? Então é santo. Lá está, é santo. Faz parte do corpo, é pão pitorrito também. Porque a cruz é pequena, não sei se aquilo tudo também é normal ou... Não, aquilo não, não, não, naquela é fralda está a nota-se tal um tabiquezão. Daquelas das obras do, dos andaimes. É, aliás, ele quando estava na cruz, aquilo pessoal cá em baixo devia conseguir ver a tomatada ao gajo, não? Dizem que sim. Que é como tu fazes nas escadas a ver... As senhoras, será, era por isso que eu dizia... Seria por isso. Ai, que desperdício! Toda a gente sabe que geria... Bom, faz isto nas escadas. Pessoal, vejo-vos no inferno a todos. Mas está bom. E portanto, isto foi uma pequena lembrança do que se passou, de dizer que há boxers que realmente tiram, tiram a estrutura. Sim, sim. Portanto, condensam mais. É. Desincha a chumaçada. Uhum. Olha, não sei. Condensam mais. Portanto, e depois também posso. Que tu usas. Depois posso garantir outra coisa. Que posso, é o oposto? Não, por exemplo, sim, também há aquelas, aqueles, meia cheia de aqueles trapos assim mais justinhos que algumas senhoras usam, alguns senhores também, que já vêm com cueca, tipo boxer incluído. Portanto, okay. É o trapito, mas por dentro tem... Tem já o coisa, mas... É isso. Pronto. Eu acredito que Jesus tenha usado um boxerzinho desses personalizado em tipo lençol, digamos assim. Ah, ok. A subir ali a Focoli, para quem não é de Coimbra... É uma fábrica. É uma fábrica de tampas de esgoto. Quando se vai para o hospital. Quando se vai para o hospital. Opa, as bombas da... Ou para... Pois. E está lá uma placa a anunciar as festas de São Nuno. Epá, São Nuno, opa! Eu desconhecia... Não sabia. Eu desconhecia que havia um São Nuno. São Nuno, mas isto é em Serenaste do Bom Jardim. Não sei quem é que se lembrou. Primeiro, tem um placar em Coimbra. Quem é São Nuno? Eu vou ver. Primeiro. Não sei o que é. Segundo, isso provavelmente, se for a gozar, é uma das melhores tiradas. Serenaste do Bom Jardim... E vem pôr uma cena. Alguém ter-se lembrado disso? São Nuno. Tu sabes que, por exemplo, imagina. Se calhar é o santo padroeiro dos enfermeiros, não é assim? Está aqui no hospital, se calhar. São Nuno de Santa Maria, exatamente. Está aqui. E tem uma oração. Há quem pesquise, portanto, uma das pesquisas principais é uma oração a São Nuno de Santa Maria. Mandei um cheirinho. Queres que eu mande. Mano, qual é a tua cena com orações, mano? Então vamos lá, uma oraçãozinha a São Nuno de Santa Maria. Bota aí. Isto, será que isto é necessário vocês repetirem depois de eu dizer? Não sei, pá, não porque senão não faz efeito, não subscrevem esta oração. O antibiótico não vai. Então, Pai Santo. Pai Santo. Mas isso é o São Nuno. Sim. Não, é a oração a ele. Pois, vamos orar a São Nuno de Santa Maria. Portanto, Pai Santo. Pai Santo. Diz lá. Em Jesus Cristo mostraste a São Nuno de Santa Maria o valor supremo do vosso reino. Reino. Reino, isso. Amém. Dizem amém. Quando é muito longo, dizem amém. Para conquistar, ele exercitou-se com as armas da fé, do amor a Cristo e à Igreja, da palavra de Deus, à Eucaristia, da oração, da confiança em Maria, da caridade, do jejum da castidade, da fortaleza, do serviço, da rede. Pá, isto é muita coisa. Okay, pronto, este som foi um som muito completo. Foi um som Nuno. É, és muito eclético. Assim como eu, não é? És muito eclético. Sou um gajo muito. Sou um gajo muito completo. Sim, senhor. Pronto, olha, e cá estamos nós para mais uma emissão do Espelho Narciso. Agradecer antes de mais às pessoas que nos ouvem. Muito e obrigado. Que continuam a não meter nem gostos nem nada. É assim mesmo. Portanto, estas pessoas existem porque parece quase que nos contam em segredo. Olha aqui esta pessoa, ela ouve o teu programa. Olha, quando ela está a ouvir o teu programa. Não, mas não ninguém sabe uma barba. Mas depois não dizem nada. Não percebo estes ouvintes. Mas vão todos para o cubículo com os fones na cabeça. Estamos a fazer quase um ano. Faltam dois programas, talvez, para fazermos pois um é. Ano. Pois se calhar acho que até já fizemos. Pá. Eu também acho que sim. Tu não era de 24 é dia 25 de Abril e acabou. Pronto, fica dia 25 de Abril e não se escute mais disto. Dia da Liberdade, que é aquilo que nós exercemos aqui todas as segundas-feiras à noite. E então, geria esse dinheiro para a cultura, o que é que tu achas? Opa, é sim. O que é que eu acho? Eu acho que o que eu critico nisto tudo, pronto, eu sei que tem que haver dinheiro, porque já discutimos que teatro, fazer teatro não dá dinheiro, teatro e outras coisas da cultura. Agora, eu só acho estranho é como é que um governo de esquerda que normalmente apoia a cultura e certo. Tal. Certo. Acabou por fazer este tipo de cortes. Não, não houve cortes. O dinheiro que tinha sido destinado à cultura este ano aumentou. Aumentou? Aumentou. O problema foi com a DG Artes e com a forma como o processo todo se desenvolve até tu conseguires financiamento ou não da DG Artes. Ou seja, o que aconteceu? Houve certas companhias de teatro que já eram regularmente financiadas pela DG Artes que o deixaram de ser porque aquele formulário de inscrição ou o que seja não foi aceito. É um modelo novo, portanto. O dinheiro está a ser dado, aliás, está a ser mais e agora reforçado ainda mais depois das manifestações de sexta-feira. Mas pronto, acho que é isto. Acho que isto foi mais, foi no fundo essas instituições a quem lhes foi cortado repentinamente o financiamento porque não foram aceitos na plataforma, não é? É a mesma coisa que tu teres o teu emprego em risco, não é? Pois, claro. É diferente porque um artista à partida vive sempre com a noção de que a qualquer momento pode não deixar de ganhar dinheiro com um determinado tipo de serviço. E quando falamos da arte, é difícil tu garantires uma consistência que seja uma consistência naquilo que tu fazes que consiga chegar às pessoas sempre, ou que seja minimamente consensual para tu teres também algum sucesso, não é? Aqui eu só acho que as companhias mais pequenas e mais e com ideias boas para Rafael Videira acabou de chegar. Não pode ser. Curiosamente, estranho. Não estou a acreditar nisto. Não pode ser. Vai lá, Marco, abre a porta. Pronto, de concluir então que eu estava a querer dizer que as companhias de teatro novas e com ideias realmente novas, não é? Fazer mais uma peça do Príncipezinho. O quê? Dá só para tirar os giradiscos. É ok, nós estamos a gravar este programa e eu tenho um giradiscos debaixo do meu computador que vai sair. Que vai sair enquanto isto vai ser difícil enquanto nós estamos a gravar e enquanto Rafael Videira se junta a nós numa conversa com o mesmo fato que usou o fim de semana todo atrás, portanto, até cheira um bocadinho a cavalo curiosamente, é o mesmo fato do casamento dele não, é o único não. Só que sei aquelas flores que está ligado, está ligado mas está baixinho não chegas muito perto. Já não estávamos a contar contigo. Tu sabes que sim, anunciámos o início deste programa sem Rafael Videira. Se calhar ias-te embora. Nós falámos mal dele, é só para saber. Não. Acho que não. Podes ir embora só um bocadinho. Que eu me lembre. Também era só mais uma segunda-feira. Era só, exatamente. Já. Esta cadeira está cagada. Estão todas, amigo. Estão todas. É o país que temos. Não, mas estávamos a falar, para não cortar aqui, estávamos a falar então desta questão de 1%. Sim. Para a cultura. 1% para a cultura, 1% do orçamento de Estado. O que, não sei, o que é, qual é o valor total de um orçamento de Estado? Sei lá, meu. Agora, 1% agora, quem sabe, não é? Não é? Eles sabem quando mais. Não sei, muito vai para os bancos. A questão é, quem é que pede 1%? Eles é que designaram que era 1% ou... Não, deve ser 1% de todo o orçamento, não é? Mas a cultura também não eu acredito que não represente também muito mais do que 1% no universo das contas públicas, não é? Então deve ser o salário de alguns atores e apresentadores de televisão. Mas não me cheira que esses apresentadores de televisão estejam abrangidos pelo financiamento da DG Artes. Eu não estou a falar do programa de televisão em si, estou a falar dos espetáculos que eles fazem por serem apresentadores de televisão. Ah, e esses espetáculos são financiados? São, claro, estão as câmaras municipais e tudo. Pois. Certo. Mas a Câmara Municipal está relacionada diretamente com a DG Artes? Porque o que me parece a DG Artes... da Câmara Municipal... É está contemplado, claro, tem uma parte que é de, sim, para a cultura. Ah, ok, então isso é condenável. Assim como aqueles concertos para apresentar contas, não é? Sim, claro. Que as câmaras gastam, sim, 100 mil paus. É, não há bilhete, não há título à borla, porque eles têm que gastar aquele dinheiro com cultura. É gastar tudo em leitões. Portanto, então aqui deveríamos direcionar o discurso para o outro lado, que é para a forma como as autarquias gastam o dinheiro em... E podemos falar de um... Podemos ter a certeza que a Câmara Municipal nunca vai apoiar o Espelho Narciso em alguma coisa que nunca seja. Havia. Mas podemos falar da Marisa, com aquela dupla data em Coimbra, numa sala de 1.500 pessoas, em que se pagou 90 e tal mil euros. Imerecido. Vem cá duas vezes. Não, aquela tinta paga-se como nunca vi. É verdade, aquilo não vais ao Jumbo e compras daquilo. Como disse Herman, não sei se foi no Herman Enciclopédia, foi quando eles estavam a fazer paródia com os ídolos e a Marisa foi não me lembro. A Marisa, mas mesmo a Marisa foi ao, não era o ídolos, era como é que eles chamavam? Got Talent? Não, no Herman, a gozar o nome. Não faço ideia. E então a Marisa, quando entra na sala, vira-se a Ruef a fazer aquele gajo com sotaque, como é que se chama aquele gajo assim, do cabelo grisalho, do taxista. Não. Dos ídolos, pá. Não tem gajo com sotaque. O gajo da Madeira que é inglês, mas não é. Sim. Não sei cá, okay. E ela fazia desse gajo e pergunta-lhe assim: olha lá, tu tens uma vianeta na cabeça, porquê? Ah, a vianeta, lembra da vianeta. Muito bom, essa foi muito bem sacada. Foi das poucas coisas recentemente que revi que me fez rir outra vez. É muito difícil, eu às a vezes vianeta. Estou. Não, a piada, sim, em si. Isso, o pênis da geria. O gajo vem de França, né? Esta merda, opa, desculpem lá, eu estava a ver esta França, merda, mas não, diria, não desculpo. Um gajo está aqui descansado, normal. Tu estás a fazer um comentário qualquer. Este é como o pênis do Geria, pá. Foda-se. Meu pênis é engraçado, o que é que és capaz? Mas eu estou-me a meter contigo, caralho. Esta merda é demais. Não, mas eu me disse contigo lá alguma coisa que o ofendesse, que ele me tivesse que responder. Estavas assim a gozar com o meu fato. Mas pronto, estou a brincar, Geria. Eu diria isto mesmo, não tivesse gozado com o fato. Continua lá. Geria. Agora estamos Geria que é. O Geria revelou a sua mente doentia durante esta semana, a semana que passou, simulando uma conversa de Facebook para amedrontar a Rafael Videira. Portanto, que medo! Tu estragaste. Mas não, sim. Que ninguém, ninguém, ninguém tu é que estragaste falso, quando ninguém disseste que. Posso dizer o nome? Não. Ah, porque pode. É verdade, se calhar. Não é. E agora pode. Aquela conversa a ser verdade. Mas a gente disse era essa. Não é. Acho que toda a gente percebeu. Não. Espera aí, a gente está a falar em temas de cultura e depois corta a meio e depois o pessoal pequena critica. Pequena pergunta que eu não estava a porque é cultura, isto é uma performance, claro, auditiva, claro, que as pessoas estão a ter. Tua. Foi uma instalação. Uma instalação que nós fizemos. Uma instalação. Portanto, vamos, tudo isto do giradiscos e não sei o quê, isto está tudo ensaiado. Faz parte da nossa instalação. Até estes soluços que demos são assim, no guião. Pequena pergunta, vocês já falaram da postura ridícula dos atores que estão a chorar de 1% e a outra postura ridícula das pessoas que dizem que o Estado não tem nada a contribuir para os atores? nem para a cultura. Mas isso, isso foi o discurso de Rui Rio há uns ambas anos. As posições são ridículas. Sim, claro. Quem é que consegue dizer, eu não conseguiria ter essa certeza toda para dizer que o Estado não deve financiar a cultura. Acho tem que esse dever. De claro. Quê? De, sim, claro. Obviamente que sim. Eu estava a falar com... estive... não vou dizer entrevistado, estive à conversa, em direto, com um programador cultural, e ele estava-me a dizer que uma das coisas mais importantes que tu deves conseguir fazer num espaço é criar regularidade. Uhum. É levar lá as pessoas já sem elas saberem o que é que está o que é que está lá a passar, mas estarem a irem por lá na atividade cultural, por ser regular, por ser regular. Sim. Tu souberes que aquele espaço toda a sexta-feira organiza eventos de um determinado género, tu vais, se tu te identificares com isso, tu vais chegar a um ponto em que tu já nem vês a programação, vais, diriges-te logo. É uma surpresa. Ou até as pessoas que tu vais lá encontrar, não é? Porque tu vais ver um concerto, tu acabas a falar com alguém sobre música, tu vais ver um filme, vais a uma exibição uma e acabas a falar teatro, vais uma peça de teatro. Exatamente. Vais com a mente aberta, descobres coisas exatamente. Novas, portanto, novos horizontes. E para criar pessoas. Essa regularidade, tens que perder dinheiro. Tens que perder dinheiro, porque toda a programação que tu fazes, se tiveres lucro com ela, então não estás a fazer uma programação mainstream. Isso de que a cultura tem de dar lucro é treta. Claro que é. O que a cultura tem de fazer é proporcionar às pessoas a possibilidade de ir ver um espetáculo que de outra forma não iriam ver. Exatamente. Agora, outra coisa que não deve acontecer é este, falta-me o termo em português, entitlement. Mas diz em francês Entretenement. Por acaso também não sei. De venha a mim, não é? Sim, que é isto? Sim, então, não tenho direito, porque a gente somos a alma deste país, a cultura só nós não é nada. Sim, não, também tens que fazer. Há muito dinheiro desperdiçado. Isso dá, Deus pois, sabe o que Coimbra é a nível cultural. Há muito dinheiro de pessoas que querem vir a Coimbra, pessoas que enchem salas e querem vir a Coimbra, é verdade, e as entidades culturais respeitam o dedo do meio a dizer: não, vocês não têm categoria para sim, vir sim, para aqui. Sim, é melhor ter salas vazias. Vazias no palco e na plateia. Sim. Esta questão de não se ganhar dinheiro, havia um gajo que explicava isto há pouco tempo, que eu vinha também ouvir na rádio, que estava a comparar, que fazia uma comparação, que não foi ele que se lembrou, mas que ele tinha falado nisso, que era que antigamente, para fazer Shakespeare, antigamente, para aí em século XIX, por exemplo, para fazer, precisavas de 10 atores. Repete lá o nome do autor. Shakespeare. Pronto. Shakespeare. Não foi claro. Precisavas de 10 atores e 2 horas. E para fazer 2 pares de sapatos, nessa altura era preciso... Tipo, 10 homens também, para fazer 2 pares de sapatos. Atualmente, a evolução é, para fazer Shakespeare, precisas novamente, na mesma, 10 atores, 2 horas, e para fazer 2 pares de sapatos, precisas para aí só de um homem, e aquilo faz-te em 10 minutos. E o gajo dizia que esta evolução, ou seja, continuas a ter os mesmos custos que tinhas há um século atrás... E não há uma evolução tão grande como há noutro tipo de fabricação, percebes? Sim, mas aí estás a olhar para a performance em si como um produto de venda, não é? Portanto, eu não me... É difícil haver, o gajo com aquilo que dizer, é difícil haver uma evolução a nível de... Mais ou menos, pode existir, a forma como tu apresentas a própria peça de Shakespeare, aliás... Sim, pois tu podes fazer aqui só com... Aliás, o teatro... Em 90 minutos. O teatro em si, o teatro hoje em si, só na sua representação, já se torna um pouco chato, não é? Tu hoje já tens o vídeo associado ao teatro, já tens bandas sonoras feitas para teatro como se fossem um filme, não é? Que não tinhas antes. Já tens gajos, grandes artistas a musicar peças de teatro. O fosse a orquestra com os gajos lá com a Rebeca lá a tocar. Já tens a questão do teatro minimalista, que não é? Também, exatamente. Mas mais do que isso, também tens grandes produções que envolvem luzes, produções de vídeo, tudo. Portanto, tudo isso custa dinheiro. Eu acho que isso ainda é um pensamento de uma pessoa que não, se calhar não está a acompanhar a evolução Olhar para a cultura formativa. Mas não se pode olhar para a cultura e colocar o teatro também como a referência daquilo que é a cultura. Força maior. É o futebol da cultura. Assim como teres a música clássica. Sim. só a representar a cultura. Não... Queixaram-se que é pouco dinheiro para a cultura, é válido. O que eu não gosto é esta arrogância. E isso nos atores, então, é saturante. Tu ouves um ator numa entrevista, ele está a falar da sua arte como se estivesse a curar o cancro. Uhum. Meu caro, não. Põe mas também não lugar. Tem que o fazer, não é? E para poder receber lugar. Por isso. Uma arte, é válida, é meritória, mas não é assim tão importante. É importante, mas não sempre, tão importante. É sempre complicado. Quando pergunta, aqui em Portugal é sempre difícil. Parece que é uma coisa que tu. Há quem diga, houve um escritor, não sei, não me lembro quem. É um prazer poderes fazer o que tu quiseres fazer. Sim, se faz isso, cá, és um privilegiado. É um privilegiado. Estás a brincar? Mas a questão, houve nem sei se é só escritor ou filósofo, mas deve ser. Ele diz, quando tu. Dá dinheiro a um artista e vais matar esse mesmo artista, não é? Portanto, muitas das vezes a necessidade é o sucesso de se exprimir, não é? Sim, porque a expressão nasce muitas das vezes de uma desigualdade. Nasce de uma necessidade. Sim, lá está, as minhas obras de arte, seja qual quais forem, nascem em cima de uma necessidade de dizer alguma coisa que se passa mal contigo. E à medida que vais subindo na carreira e essas necessidades vão sendo colmatadas, ficas um bocado oco, não sei. Sim. Mas depende também, ok, depende. Sim, é tudo variável. Sim. Eu ia falar, agora ia falar de quê? Já me esqueci. Bom. Ah, ok, ia falar da parte da música, por exemplo. Na parte da música já vejo isso, é um pouco diferente, mas imagina, tu queres fazer um projeto de música, não é? Certo. Mas os teus pais não têm dinheiro para suportar esse teu início de carreira, não é? Porque no início da carreira tu não vais, nem vais ganhar e vais perder dinheiro. Seja a comprar instrumentos, seja a comprar, material para estúdio, seja a pagar gasóleo, portagem, pois, e nada é garantido, aliás, está tudo contra ti, sempre e nada é garantido nesse caminho. E depois tens um amigo teu que os pais realmente podem suportar o facto de ele não estar a trabalhar num emprego que lhe garante as condições para ele sustentar, não é? Essa pessoa pode criar, mas não vai criar com essa necessidade, com essa fome, com essa fome e força com que tu o fazes. Pode acontecer, não, mas não acredito muito nisso. Acredito que sim, pode acontecer, mas sim, de onde vem essa força criativa é completamente diferente. Uhum. Não tem nada a ver. E depois reflete naquilo que tu ouves, naquilo que tu lês, naquilo que tu vês espalhado por aí. Sim. Também não é só o artista amargurado que cria grandes obras. Não, obviamente que não. Obviamente que não. Mas a grande... ok. Sim, não é só o artista que sofre que faz as coisas boas. Mas se as portas forem abertas logo ao início e te forem dadas as oportunidades todas de uma maneira... Não faltam em bandas com exemplo disso, não é? Jesus. Aliás, são quase as únicas que conseguem. As que tu ouves na rádio, conseguem abrir portas. Uma banda de... Eu não vou dizer nomes, não mas... Não vale a pena dizer nomes. Ideias agora. Mas vocês podem... Eu vou-vos dar uma que vocês podem lá chegar facilmente. Tem patente militar, não? Não, tem... Essa é direto. Tem uma banda relativamente recente... Toda com amplificadores da Orange. Logo assim, direto? Assim, tal. Patrão? Sim, e com um Mellotron também. Um Mellotron é fácil, tem-se como passar aí. Mas porquê que tu criticas isso? Achas que eles deviam começar por baixo? Se têm dinheiro para essa, porquê que não podem começar? Sim, a questão não é essa, diria. A questão é a validade com que chegas lá, percebes? Sim. E tens um backline com Orange e com Mellotron. Diria, isso também é um bocado a cultura do... Toda a gente tem cunhas, não é? Ah, se eu conseguir aquele emprego, porque o meu tio está lá, até qual é o problema? Sou menos qualificado. Eu posso dizer isto e agora falar em cunhas. Eu posso dizer isto e os meus pais poderão ser a maior prova do que estou a dizer. Uma vez disseram-me, eu ia ser operado, estava numa lista de espera e a minha mãe disse-me, mas nós podíamos falar com não sei quem, que ele podia te ajudar nisso. E eu virei para a minha mãe e disse-lhe, da mesma forma que eu estou a passar à frente de alguém, pode estar a passar à tua frente. Exatamente. E passaram, mas o melhor exemplo que eu poderia dar é este. É vou esperar, ainda que saiba que muito, muito provavelmente os 30 cabrões que estão à minha frente foram porque falaram com alguém conhecido, eu não vou ser esse gajo. É provável, e não fui, e por isso. Agora, essa cena de, lá está, um backline da Orange, super caro, uma caríssimo. Banda que começou... precisa, não é? Sim, estás a perceber quais é que são as suas convicções. O que eu posso dizer é que nos últimos anos tudo o que eu tenho ouvido deles me soa ao mesmo, e o universo da editora que eles representam também está toda concentrada no mesmo. Mas agora que falas em editoras, mas imagina que eles tinham, que eu não sei qual é, mas tinham tipo uma marca branca em termos de, isto, não achas que o tipo de som seria também mau como... Não, porque isso é estético, estás a perceber? Ainda bem que falaste nisso, que é a música lo-fi, a música de baixa fidelidade. Inicialmente começou como uma necessidade, né? E agora, gajos que só tinham aquele amplificador manhoso que dava um som. Uma opção estética. Mas era esse som manhoso que lhes dava a identidade. Claro. E depois as bandinhas dos filhos dos papás ricos foram buscar para dar alguma legitimidade, não é? Por exemplo, há uns monitores de estúdio muito conhecidos, aqueles Yamaha, os ES10, acho que é, ou os MS de... MS não é? Não sei, são estúdios que é muito comum vocês verem em estúdios de produção musical. Aqueles monitores, aquilo não vale nada, mas são a melhor referência. É tipo os beats. É tipo os beats do... Sim, são as melhor, é a melhor referência de som que tu podes ter para trabalhar. Se tens aquilo, és um gajo do caramba. Não é um som muito bom, não é um som muito mau, é um som de referência. Aquilo meio termo. E então aquilo, quando eles foram lançados, foram um insucesso de vendas. E depois, até que houve um gajo que disse assim: não, isto é que é bom, não é? Ah, é? É num destes. Quer desses. Basta um hipster. É, basta um hipster. Mas, chegar. Em relação ainda aos agentes culturais, até que ponto é que essa dicotomia do... Porque há artistas comprovadamente bons e que se queixam da falta de apoios. E efetivamente, acho que deveria haver um esforço para proporcionar às pessoas a possibilidade de os ir ver e a esses artistas de poderem atuar. No entanto, há aquela dicotomia de vou dar o que é bom ou vou dar o que as pessoas querem ir ver. Pois, mas é que assim é que mas a questão é que se não dás mais do que isso, também nunca vão mudar. Certo, mas fica ali aquele ciclo vicioso. Eu estou a pensar a dizer, mas é por isso é que o pessoal ouve tudo a mesma coisa. Há uma opinião em relação a isso que eu gosto muito de ouvir, que gostei muito de ouvir, de João Moreira, e se calhar guardaríamos esse lado da programação, visto que ele está a programar um espaço para quando ele vier ao nosso programa, e está para muito breve. Aliás, é só uma questão de nós lhe darmos o sinal. É uma questão de contas, basicamente. Sim, não, estamos-nos a aguardar, porque essa emissão vai ter uma outra vertente. Vamos anunciar para breve e os nossos ouvintes poderão experimentar. Vai queixar-se da caneta que ele deixou no meu carro e ainda não lhe... Vamos ficar com música, que já nos estamos a esticar muito. Vamos ficar com o regresso dos Beach House. Pá, conversem no meio da música. Vamos ficar com o regresso dos Beach House, neste caso com Dive, e já regressamos a este Espelho Narciso. Sigam-nos no Instagram e também no Facebook, é só procurar. Até já. Try. Beach House, ficamos com um dos novos singles Dive, lançado em março deste ano de 2018 e regressamos ao Espelho Narciso. Tão bom. E regressamos quase no fim. Tal, regressamos no fim. Como assim? Tal, foi o que ela disse. Somos tão diferentes. Somos. Somos tão diferentes. Só para fazer uma referência. Ah, e há quem diga semos. Semos também. Semos, tem, está certo. Que passou uma semana... Que? O que é que tu queres, né? Relativamente a Marina D'Or, não houve. Ainda não se houve nada. Que fixação é essa, Jeria? Houve um aviso porque tiraram os sensores de fumo. Tu sabes que. Eles meteram lá uma maconha. Sabes que os miúdos, hoje em dia, os miúdos. São bem comportados. Não, não, sofrem de ansiedade. É. Pois, e eles estão assim? Ansiosos porque o mundo espera deles que eles tudo. Partam aquilo tudo. É. A perceber? E eles sentem essa a bagagem em cima dele. Eles então, nem sabem-se como é que vão partir aquilo bem, não é? É isso, é. Para amanhã às 10 levantamos mais cedo, o que é que achas? Para partir isto tudo? Como é que eles vão conseguir atingir aquele nível de 2014? Querem recordar o episódio do ano passado em que nós falámos sobre isso? Acho que tenho aqui qualquer coisa. Enquanto tu procuras, sabes o que é que eu acho? Já está, já tenho aqui. Como é que os pais deixam ir para lá os putos na boa com... 4 ou 5 gajos que são lá daquela coisa do turismo ou caneco, gajos pai com 50 anos que de certeza andam a comer as miuditas. Para este riso foi do riso foi. Eu quero isolar isto para alguma coisa. Porquê comem só miuditas? Não podem comer os miuditas? Também podem, também. Ora, muito bem. Mas isso não é estúpido. Eles têm a noção tipo, ah, não, eles estão lá a proteger. Mas o que é que eles pensam? Então eles até têm lá adultos. Vamos ouvir então uma recordação desse episódio. Faz hoje um ano. Disclaimer, isto não somos nós agora, isto vai ser uma reprodução. Ainda não tinha quando os putos homens, foram tinha... a Torremolinos e partiram aquilo tudo. E eu acho que foi neste episódio que Marco estava-se a interrogar, não é? Porque é que eles partem as paredes e vamos ouvir. Era, só não consigo perceber isso, aquilo são 1000 alunos, não é? 1000 devem ter pai umas 500 gajas, não é? E eles, o que é que eles decidem fazer? Vamos partir paredes. Partir paredes e porquê? E mandar coisas para umas... Quando és adolescente, essa é a forma de engatar. É tipo os gorilas os gorilas na selva. Pode ser. Eu forte. Tu quê? Eu forte. Ah, por outra coisa. Não, eles queriam dizer o resto, mas não chegam lá. Percebes? Sabes que não há cirranos do Bergerac. Com esta idade. Ih, opa, o Rafa tem que apontar outra vez. Sinon do Bergerac. Não, mas tem razão, porque é que eles partem depois e não partem as gajas. Não consigo perceber. E o Jeria ficou... São outras idades, não é? Outras idades. Curiosamente, esse caderno preto onde tu apontaste este termo, como é que se diz, Simão Rafael? Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac. E esse caderno nunca mais voltou. Não. Perdiu. Já, pá, era onde ele escrevia as ideias para as t-shirts. Mas... Pois é. Olha que álbum que ele só traz t-shirts pretas. Pensei que fosse passar também aquele clipe onde uma mãe justifica os comportamentos do filho. Sim, sim, sim. Adoro essa parte. E, ou até então colocar as culpas em alguém, não é? Coloca sempre. Acho que foi, não sei se foi o ano passado. Começaram a meter a culpa nos donos dos hotéis. Sim, os pais criticavam porque é que o bar não estava aberto a partir das duas como tinha sido combinado. O filho ainda não estava, ia lá ao 1:30 da manhã. Como é que isso era possível? Se ele tivesse mais bêbado, mais cedo. Agora, atenção, é só avisar os pais. As filhas que chegarem a casa a dizer que o senhor da agência... É um espetáculo. Fez... É muito amigo e gostava de fazer um jogo. Quem deve ter um pai assim? Quero meter tipo a boca em anzol. Gostava de pôr um pai assim na cabeça. É uma técnica do Marco Pauleta. Chama-se anzol. Mas o Marco também gosta de pôr o pezito em cima da cabeça. No pescoço. Eu acho que essas técnicas já foram... Sim, com o calcanhar na bochecha e os deditos assim a bater no topo da cabeça. Essas táticas já foram muito bem expressas neste programa. Já. Portanto, não é necessário voltarmos a reproduzi-las. Tirando isso e usando os últimos 2-3 minutos que aqui temos para esta emissão de segunda-feira, de dizer que muito brevemente iremos fazer emissões fora deste estúdio. Ah, graças a Deus. Iremos contactar com pessoas. Só pessoas. Gente, só pessoas, sim. Se tiverem animais, não... E nunca se sabe o que é que pode acontecer onde numa dessas. Ir, o dia onde da manhã. Poderemos ir, exatamente. O céu é o limite. Portanto, o céu, não sei, mas haverá limites. Nós apanharmos um avião e gravar lá em cima. E pronto. É as pessoas baterem palmas quando aterramos. Isso ainda se faz. Foi, aconteceu hoje. A sério? Yep. A sério? Ah, pá. Ai, tu foste o quê? Foi na TAP ou foi noutra? Não, hoje foi na Transávia. E o comandante, quando ele está com aquela voz? Ele está-se a cagar. Mas por acaso hoje aconteceu uma cena que não... Assim, um passo a gaja... por baixo da mesa, por baixo da cadeira tem uns coletes, a aterragem vai ser brusca, até já. Mas isto é assim, já sabe, as pessoas, elas falam e ninguém liga. Só que eu fiquei com esta. Ela disse que a aterragem vai ser brusca e tínhamos os coletes debaixo do banco. Foi o que ela disse. Mas estamos no mar. E eu disse assim pelo microfone: foi isso, velho. Só assim. Mas o que é incrível, eu não tenho medo de andar de avião. Nenhum. Mas quando estamos para arrancar, eu começo a pensar assim: mas espera aí, isto pode cair. É tão improvável que isto caia, que pode ser desta vez que isto vá cair, não é? Sim, há sempre essa pergunta. É o que eu penso sempre que ando na viagem. Ah, sempre comigo. Assim, como aquele que desapareceu do radar da Malásia. Está. Pode ser o da TAP. Pode ser. O próximo é. Nunca sabes. Aliás, faz parte de emoção, é isso. E sabe-se lá quantos copilotos bêbados é que eles não apanham. Lá está. Apanharam um. É o que eu digo que devia ter um tubo a soprar antes de arrancar, de ajudar ao kick do avião. Tinhas-te ali um tubo. Não pode. Pois não é, pode. Será que... Essa... Já não sei onde eu vi isso, mas foi num programa de rádio, não quero... Vou estar a plagiar. Foi aqui. Não, foi, não quero estar a plagiar, mas acho que isto é demasiado interessante, ou pelo menos deveríamos debater isto. Será que o avião tem chaves? Será que o comandante chega lá e tem um CD no espelho? E o gajo, caralho, estas são as chaves do Mercedes. Mas se fosse com o piloto, tinha um daquelas matrículas e era Vítor. Vítor, este gajo, pá. E o gajo ainda a colar os LEDs junto aos vídeos. Deixem-me lembrar desta parte para depois meter na semana passada. E andava sempre com aquela coisa do identificador da Via Verde embrulhado em prata, que é para não. Olha lá, essa é nova. E mete spray na matrícula. Sim, para não. Para apanhar na foto. Bem, vamos embora, já está na hora. Foi um prazer ter estado convosco. Prometemos regressar para a semana. Para quem nos ouve ao sábado, nós voltamos já a seguir. Já a seguir. Curiosamente, o É Tudo a Lagardère muitas das vezes é cortado pelo sinal horário, porque acontece, não é? Se quiserem ouvir na íntegra, está no nosso Mixcloud ou no iTunes. Procurem, se tiverem interesse, claro. Vamos ficar com os Young Fathers, que lançaram álbum na última sexta-feira, e uma das faixas que o compõe é este Toy, e vamos brincar agora com o Toy na casa do Toy. Mítico programa. Adorei. Sempre. O filho dele a jogar GTA. Eu queria ter o GTA naquela altura. Com os joelhos. Tchau, tchau. Fiquem muito bem. Adeus. Somewhere in Tucson, I was for one or two, so then I left. lover, lover. We had a flutter, now I make you shudder. I wonder if you ever think of me watching from the cupboard. You think I'm narcissistic, but if he's in the picture, then I'll just be in the kitchen making tea. Do we agree on everything we discuss? Remember when we begun, I never meant to disrupt. You promised we'd stay in touch. I know I'm on the sidelines, but if you don't mind, I stay. You can let me be your puppy dog, lead you astray. A little toy, silly little boy. A little toy, a silly little boy. You just a broken little toy, a silly little boy. Broken little toy, yeah, he's a silly little boy. Isto é um programa sério? Não. Ah. É tudo à Lagardère. No café, olé. É tudo à Lagardère, cá estamos nós. É. Muito bom dia. Comigo, Nuno Pires, aos comandos da emissão, Rafael Videira, Marco Paulete e Carlos Geria. Eu vou começar a dizer os nomes pela ordem de assiduidade. Ah, assiduidade. Assiduidade. Vou começar a fazer isso desta forma. Disseste Rafa Videira primeiro. Opa, não sei. É decrescente. É isso. Mas pronto, eu acho que estas questões hierárquicas não interessam aos nossos ouvintes. Curiosamente, na semana passada, no final do nosso episódio, recebemos ações no nosso Instagram depois da emissão. Portanto, deixamos já aqui a sugestão para passarem no nosso Instagram. Nós vamos lá metendo coisas. Curiosamente, eu pensava que não dava para lá meter nada que fosse minimamente útil, mas afinal existe. E também estamos no Facebook. Vamos embora? Vamos, pronto. Então, ora, obrigado. Vamos mudar um bocadinho aqui o esquema e eu vou-vos perguntar qual é que vocês vão querer destas três notícias. Herói que entrega pizzas salva homem de fogo. Portanto, aqui está a primeira sugestão. Ex-namorado ciumento detido duas vezes. Sim. Ok? Certo. E vidros mais limpos que estes não há. Portanto, este vai ser um bocadinho difícil porque tem a componente visual que os nossos ouvintes não têm. Fica eu gostei do primeiro porque começa bem. A construção frásica está boa. Porque ele já é um herói só de entregar pizza. Não, a pizza estava era crua. Não, e a pizza só com um Z. É como se fala em Itália, é assim. Tens-te atualizando. Nós aqui temos dois. Portanto, eu vou-vos dizer, esta notícia tem dois parágrafos de duas linhas. É cada que é preciso. Dizer, esta notícia tem 2 anos. Pode ter mais. Vamos lá embora, então. Bah. Um jovem que entrega pizzas em Somerset, no estado norte-americano de Kentucky, passou por uma casa em chamas e não hesitou. Pois embora. Tirou foto para o Instagram. Vou aquecer-lhe um bocadinho a pizza que já vai frio. Epá, isto está tudo congelado, deixa-me ir aqui, pronto, lá está. Sai daí, cara! Mas tirou uma selfie primeiro. Umas picolins. Que eu metia no caso. Picolins. Faço ideia que é que vocês estão. Do chefe, como é que era aquele gajo que fazia assim? O Marco Bellini. Marco Bellini. Ora bem, então. Como passei com essa merda? Marco, digas as neiras nem há. Peço desculpa. Ralph Letner entrou de gatas na moradia. Quem nunca entrou de gatas em casa? Costas, e agarrado ao varão das escadas. Ui! Muito dança ao varão. Eu assim, é pá, mas isto do varão das escadas não tem utilidade. Não, para um gajo não tombar. Não tem. Meu, quando estás bêbado, aqueles barões, aquilo é uma maravilha para tu ir subindo. Ora bem, então Ralph Letner entrou de gatas na moradia para escapar ao fumo e salvou o dono da casa, Jesse Decker, que estava na cozinha cercado pelas chamas. Este gajo devia estar na cozinha assim, não acaba o meu refogado, já comecei. Estava a fazer uma pizza. Era o que eu ia dizer, a ironia é que ele estava a fazer uma pizza. E por isto foi Deus. Pois. Ora bem, vamos para a escatologia. Vou-vos dar mais três sugestões. Okay. Então, insere carregador de telemóvel no pênis porque tinha comichão. Descobre que é filha de um médico que inseminou a mãe. Ela! Cabelo de Trump em versão punk torna-se viral na internet. Portanto, também é visual. A do meio é melhor. Se calhar fechávamos com estas duas. Ou as duas, insere o carregador. Sim. Essas duas parecem bem. Então, a escatologia não consegue sair de nós. Não consegue. Nada, assim, nós dela. Mas são carregadores recentes, não é? Porque se fosse mais. É dos fininhos. É dos fininhos. Podia ser daqueles antigos da Nokia. Os fininhos era novo e o carregador era antigo. Então não dava. Não conectava. Ora bem, relações, isto é imagens que nós poderemos ver antes de que sequer documentarmos isto. Portanto, eu deduzo que aqui estivesse o pênis, não sei o que é isto. Tá, é preta. E pronto, nós podemos ver isto. Eu nem sei que carregador é este. Isto parece mais um carregador de baterias. Isso é só estúpido. Ora, muito bem. Diz lá. Um homem com cerca de 60 anos deixou os médicos chocados ao dar entrada num hospital chinês com um carregador de telemóvel inserido no pênis. Os médicos não conseguiram fazer nada, ficaram. Então você vai fazer uma coisa dessas? Esse velho foi o mesmo que enfiou uma enguia pelo cu acima, não foi? Também. Que nós falámos há uns episódios atrás, para quem não sabe do que é que estamos a falar, ouçam os outros lagardeiros. Ora, o homem justificou que tinha uma comichão e por isso tinha forçado o cabo de um metro pela uretra. Enfiou um metro por. Ai, que desculpa tão estúpida. Tinha desfeito uma cruzeta de arame. Como se faz em Badajoz. Querem melhor. Passa para o próximo. Vou só deixar uma frase que ele disse. Diz lá. Que poderia ser qualquer um sexagenário neste mundo, mais português. Eu não desinfetei o cabo, mas dei-lhe uma lavadela. Assim também não existe. Foi só passar o corpo d'água. Olha, mas antes de sair dessa notícia, vamos ao que interessa. Não. Matou a comichão, não? Pois, não sei. Agora já abandonei. Mas vamos acreditar que sim. Um final feliz. Vamos acreditar que esta história acabou bem. Pelo menos ele conseguiu falar. Então vá, next! Ora, muito bem, Carrie Lowlett, natural de Washington, nos Estados Unidos, quis submeter-se a um teste de ADN para descobrir os seus antepassados e enviou uma amostra para o site Ancestry.com. Publicidade. Para melhor conhecer as suas origens. O que Kelly não estava à espera era que este teste viesse virar a sua vida de pernas para o ar. Ela agora só norte-americana, a norte-americana descobriu que não era filha biológica do homem a quem toda a vida chamou pai. Quantos de nós, não é? Todos nós. Todos nós, já passamos por aqui, isso. Aqui, pelo menos, por isso. Aqui há dois ou três. Já passamos por isso. Engraçado, era ter ela ter ido pedir estes testes de ADN ao médico que fez a inseminação. Sim. E ele diz assim: Oh, mas sou teu pai ou quê? Sai daqui para fora. Tinha-se de algum lado? Mas o pai é quem queria. Criar é amor e parir é dor. Exato. Faz sentido isso. Ora, a descoberta de quem era o pai biológico da mulher foi um choque ainda maior. Afinal, Kelly é filha de Dr. Gerald Mortimer. O que é que se está a queixar? É filha de um médico. E quem é este médico? Precisamente o especialista em fertilidade que tratou os pais de Kelly e inseminou a mãe de Kelly com o seu próprio pênis. Que campeão! Porque não? Eles estão a ver a ter 50 filhos. Se calhar nem foi em laboratório, foi lá. Vocês estão a ver aqueles carros de luxo italianos que o engenheiro que esteve a cargo vai assinar o motor ali. Assinar ali o motor. Feito pelo Giancarlo. Exatamente. Aqui foi a assinatura, mas de uma forma diferente e engraçada. Acho que as pessoas às vezes levam a vida demasiado a sério, não é? Exatamente. Levam a vida muito a sério. Eu penso, mas qual é a diferença? Aliás, porque é que ela quis saber? Sim. Ela andava desconfiada. A percentagem de sangue. Ela andava desconfiada. Andou todos estes anos a chamar pai a um gajo sem se importar. E agora importa-se. E repara o quão melhor o estatuto dela agora é, que é filha de um doutor. Do médico João Martins. Cuidado. Agora, uma miúda loura andou a chamar pai a um gajo preto toda a vida. E agora, porque é que ela desconfiou? Não percebo porque é que ela... Imagina... Que estranho, não é? Imagina que ela... Eu acredito que isto tenha sido assim. O pai que ela julgava ser o biológico deve-se ter embobadado. Não é possível. E ela... algum dia numa discussão deve-se ter virado: ah, tu não és meu pai, não és nada, tu não és, nem pareces meu pai. E ele: e não sou, ok? Não sou tu, mano. Não sou a minha vida, que vou fugir, foi o médico, e eu te queria, foi por amor. E tu nem foste tão bem para a minha mãe, foi o doutor. Acabado. Teve para ir o médico, caralho. Com vergonha, velho. Não faças chorar aqui, cara. Faças chorar aqui. Mas será que o gajo sabia? O gajo. Não. É possível que não, estou a falar do médico. Estou a dizer que o que morava com ela sabia que a mãe tinha feito isso. Pois, não é? Então não sei. Mas é possível que eles não conseguissem ter filhos e fosse uma clínica. Pronto, mas também nos anos 80 era tudo mais natural. A questão é, podia porque ser o um médico ou outro gajo qualquer. Ou um enfermeiro. Podia ser o gajo, o pedreiro lá. A questão aqui é, como é que ela soube com grande precisão que foi o médico, não é? Não tem nada a ver com isso. Com o sangue do médico. É isso, porque imagina, eu agora devia ter relações sexuais com uma mulher. Nunca acontece. Isso nunca vai acontecer. Ela engravidava e a paternidade do filho era assumida e nascia um cãozito. era assumido por um corno de manso. Era assumido por um corno de manso. Agora perdi o raciocínio, geria. E ok, o filho, passado 20 anos, ia a este site, ao ancestry.com, fazia lá a pesquisa do ADN e não ia dar comigo. Se calhar os gajos do ancestry.com têm um banco de ADN. Já sei, é o ponto de encontro de esperma. Eles vão encontrar. O médico, se calhar, fez o mesmo exame. Não sei quantos gajos, estás a ver? Aquilo deu ali uma. É possível. E ela agora tem dezenas de irmãos e irmãs. Então vamos fazer assim, a todos. Esse pois, médico, não que esse médico tinha como nickname o leiteiro no Mirk. Portanto, vamos deixar a conversa por aqui. Eu diria todo contente com esta piada. Uau, geria, boa, geria. Se não estivesse cá este parvalhão, Rafael, não tinha todos. Pronto. Ninguém se riu. Pessoal, isto já não é o Espelho Narciso, lembrem-se disso. Está encerrada mais uma edição do É Tudo à Lagardère. Foi um prazer ter estado convosco. A quem souber como é que este site ancestry.com funciona, mandem-nos uma mensagem no Facebook, é só Espelho Narciso, na boca, ou então no Instagram, que nós não temos tempo para andar nestes sites. Fiquem muito bem, adeus, um bom dia.